Na Bravo Sierra, autorizado descida para o fluxo, receita e tráfego, agora transferência para o altímetro 105. Bom, funcionário 3314, controle, foram feitas as suas chamadas com sucesso. Chamada, chamador centro do ciclo 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. Terceiro ataque transfere? Fran 3367, chamador centro do ciclo 125, decimal 1, caso negativo 128, decimal 35. 35, decimal 2235, bom dia, boa tarde. Bem, obrigado, Renato. Janela 210, chamador a torre 118, decimal 95. Sou chamador, boa tarde, Janela 6210, final da 10. 210, todo autorizado, pista no 0, vento no meio 0 graus, 0 menos. Meu nome é Mosca Whisky. Tô fumando o solicitor na portaria. Deixo navegação, vou na porra do Paris. A ingresso no corredor interlado, volto na trama 05. Autorizado a descer para o circuito de tráfego. Posso achar que se transformou, não tem informação no modo charme. Papa Romeo Oscar, Mike Tianchi, controle Salvador. Copiado, Papa Romeo Oscar, Mike Tianchi, uma transmissão de ao telefone 015, reposto 0 da Papa Romeo Serra para você, a chama agora a torre 118, décimo 95. Cabral Serra, a torre. Prossiga, né? Cabral Serra, na nave decolada, pista 17, por coisa forte. Sim, ela vai cruzar logo após a decolagem. Chame, aproximando o relógio da porra. Pouso na 35 ou pode ser pouso na pista na 7? Eu não ativo, o resto está 0710 ainda? Afirmo. Eu ativo, até 35 10. Firmando. Eu estou pronto para te atuar, mas um minuto para começar a marchar. Confirmando se abre a serra, é vento 160 graus, 069. Eu ativo, 35 10, obrigado. Gente, então mantenha isso no farol de Itapuã com 360 pela esquerda. Bota para a uniforme decolagem autorizada, pista no 7, vento no 7, 0 graus, 069, curve após, logo após decolagem, tráfego no farol de Itapuã, no meu pé, Charlie 210. Pista no 0, falou 46, Charlie 219. O CHCA tem conhecimento do Cedar Forte? Tem aqui, ó. Sim, de corredor forte é que decola da pista 17 e curva à esquerda, no sentido contrário do centro agora. Então bloqueie o farol de Itapuã e faça o 360 pela esquerda para evitar tráfego. Bom, já iniciou o 360 já, o Serra Brasil. Uniforme, decolou 46, curva à esquerda, cruza o campo. Curva à esquerda, tirando o campo, dá uma foto. Já chame finalizando o 360. Recebendo 2.410. Papá Romeo 9.8. Serra Brasil, Serra final, pista 35, autorizado. Autorizado 35, Serra Brasil. Próxima descida. Azul 2.997, controle Salvador. Acione a identificação, dessa vez chegada a mão para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 015. Já subi a mão para o 060, o 015, ajuste aí o 2997. Controle Salvador, acione a identificação, você vê a chegada, vamos lá de novo, para o mesmo de voo 070, ajuste o altímetro no 015. Oi Salvador, boa tarde, Papa Romeo Serra Golfe Oscar, da Quebec, do Aero Veracruz, 502, Paris, na Cisco. Aeroporto, Papa Romeo Serra. 920, após decolagem, informe o tráfego à esquerda no meu pé, Charlie 150, afastando o campo. Não é tráfego para decolagem. Decolagem autorizada, pista no 0150 graus, 079. Tráfego autorizado, a VR, é tráfego 0190. contato radar perdido aproximadamente 2 a 8 milhas noroeste de Salvador. Delta Papai Uniforme, uma das condições aí no número 6 no Código Fonte, com quantas milhas vai ser afastado de Salvador? Até 20 milhas, mantendo o número 6 Delta Papai Uniforme. 7. Salvador, boa tarde, Papai Uniforme, do que é a lista da informação também. Alô, Filho Serra Lima, controle Salvador, acionando a identificação, autorizado chegada a manda, presença do Flor de Amã, reporte em diálogo descido, altímetro 105. Gente, eu estou de Amã para chegar na manda, a lista do Flor de Amã. Azul 4206, retorno de velocidade 2209. Cabra Fiat, fala 50 com a parte. Sim? Sim, se der esquerda. Azul 2997, reduzindo a velocidade 2309. 2997, reduzindo 5. Então 3190, está autorizado a sinal do procedimento LS, recepção 0 do separador, 10, altímetro 10, 15, reporte estabilizado. Descendo direto 2000 pés, 3190, reportarei. Atualizado S10. Voo 120, controle 208. 208, obrigado. 97, desça para 3 no 10, altímetro 0, 1, 5. 7, 6, 6, 6, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Papai 1, eu vou tomar 500 e ver se eu paro 510, eu tinha entrando no zero, não sei. Vamos ver qual é o seu whisky que está em posição. Pelo Serra Lima, desce para o mesmo de voo 080. 080, que 997 está autorizado a final procedimento LF, que se chama 0, você para 2 ou 10, alternativa 1 ou 0 no 5, reporta estabilizado. 2000, passar estabilizado no acelerão 0, aí 2997. 814, controle Salvador, sendo identificação do CV chegar até bom, médio 1 para o nível de voo 080, ajuste ao centro 0015. Salvador, senhor Golpe Alto, para ingresso no Correio da Itália. Aprovação, senhor Golpe Alto, senhor Repórter Visual com a 17. Repórter Visual com a 17, senhor Golpe Alto. 24206, decoração para sequenciamento, curva esquerda, rua 020, limite para a radial 390 de Salvador, desça para o nível de voo 0060. Serralinho, autorizado de para o nível de voo 070. 070, o que é a rima? Vamos conferir para a Palma 9 em Bosca e isso, reposto parido para ingresso no corredor interlado. Para a Palma em Bosca, Mike Yankee, chame para o Rio 118, decimal 95. Camarada Torre, 118, 95, Bosca, Mike Yankee. Estabilizado, 3190. 3190, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa semana, 3190. Agora. Em Salvador, boa tarde, 3190, uma milha para o Via Serra. 3190, pouso autorizado, 3190, 150 graus, 099, boa tarde. Boa tarde, pouso autorizado, 090. Azul 4206, direita para 045, limite o localizador. Direita 045, limite o localizador, 4206. Foi 1120, chama agora o centro Recife, 120.85, caso negativo 125, decimal 45. 2825, 45, muito obrigado, amigo. Vamos ver. Controle, o senhor Golpe Alto, chama agora a torre 118, decimal 95. 1-9-9-5, um sequenciamento para a pista 1-0, por favor, aguarde no farol de Itapuã. Assim que der um espaçamento mais de 5 milhas, autoriza o cruzamento. Ok, vamos aguardar aqui no farol. Senhor Salvador, boa tarde, eu vou passar o meu senhor Golpe Alto, que está na proa da Seasa de Golpe. Então, né, tem a Golfiosca no número 2 para pouso na pista no 7230 pela esquerda, 1.000 pés. Sim, da economia, a sua 300 pela esquerda, tem a Golfiosca. Boa, X-Ray, 1-0. Azul 2997, chama a torre, 118, decimal, 95. 2895, 9-2997. Salvador, boa tarde, Azul 2997, passando Duna, estabilizado. Meu Deus, eu acho que está livre. Claro. Chama a turma 015. Azul 4206, completa direita por 080. Direita 084. Salve o Filho Serra Lima, desça para 3 ou 10, ao chão 1-0 no 5 da presente, vem direto Dona. 3.000 pés aí no chão 1-0 no 5 da presente, direto Dona, Filho Serra Lima. Com 3894, já autorizado a descida para o nível de voo 050. 050, 3294. Gol 91189, desça para o nível de voo 060. contato com o 9189. Direito 19, 3190. Já corre. Número 1 para aproximação pista número 7, ingresso na final. Autorizado final na 7, certo. Três comandos, está autorizado a final para o treino da TLS, que seja no zero, separa 2 ou 3, altimetrão no zero, no 5. Resposta, senhor brisado. Gente, desce para 2.000 pés, autorizado o final da TLS, que seja no zero. A porta vai estabilizar esse carro. Pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 07 norte. Pouso autorizado no 02, 97 azul. Controle Salvador, 9001, Paris, ingressando interlado de visual, Petro. Tenente, aguarde, tratamento para cá. Azul 4206, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 95. Reduzindo as 8,54, 4206. Torre Salvador, azul 4206, fantástico. Pela esquerda, curto. 360 curto pela esquerda, certo? Delta performance, forma controle, Salvador, pela escuta. Solicitando a presença e a para 2500. Autorizado 2500 pés o Papa Delta Performance, forma o altímetro no 05. 2500 pés, atenção, Delta Performance, forma. 3194, deixa para 3 ou 10, altimetrão no 0, 15, reduzindo velocidade 2209. 3215, reduzindo, tá? 3294. 19189, deixa para o 050. Direito 209. Como é que é aqui, Antônio? Consiga. Só para informação, só para não ver como se no 09 da final da pista no 0, faz o 360 do farol de Itapuã para o mar e não para o continente. Ok, 7. 406, após autoridade da pista no 0, vento no 50 graus, 079. Serve com o azul, 406. Faça uma 360 pela esquerda. Só o 360 pela esquerda, senhor Rocha. Como é que é em que curva e a direita para seguir o cruzamento final pista no 7? Faça, ah, seguir a partir do curva na direita para iniciar. Como é que eu posso deixar o torre? 118, decimal 9, senhor. Alô, que você falou, chama de torre 118, decimal 9, senhor. Torre 118, na 5, que você alinha. Ativo, está ao seu lado, vai fazer mais a primeira zero, claro. Torre Salvador, o Papa Romeu, não lembra as coisas que mais tem a espera com a curva para a esquerda. A gente não lembra as coisas, não tem espera 1.500 pés. Fazendo isso. Tem que alinhar a torre? Deus. Serra Lima estabilizado. Serra Lima, qual a pista que vai pousar? Atenção de pouso na 197. Sente embarcação do plano. Demarar aqui do Serra Lima. Serra Golf Oscar, ingresso final sessão na 7. Ingresso final na 7, Serra Golf Oscar. Fazer chegada a bomba de ônibus para o número de voo 050. Ajuste a atinação no 015. Seu pouso autorizado, pistão no 7, vento no 50 grau 099. Autorizado, pouso na 7, Serra Golf Oscar. 406-04, libera a direita 219. Direita 219, vamos lá. Sou Oscar Mike Yankee, afirma agora, curve, permite fazer os cruzamentos, 360, e prossiga para o cruzamento final da pista 10. Afirmativo, vai terminar o 310 e partir para o cruzamento, Oscar Mike Yankee. Que nos anima condições de imediato curvar à esquerda e fazer base pela direita pista 17? Afirmativo, que se anima. Sim, chuva alemã. Vou considerar o plano instrumento cancelado 06, curva esquerda, número 2 para pouso. Sete, comando à esquerda, número 2 para pouso, que se anima. Acho que a Maikian está número 3 para pouso, pista 17. Tráfego que o P7 Bravo vai com 9 Lima, 1.600 pés, girando base para pista 17. Mantenha-se a 500 pés na perna do vento, aguardando para girar base. Prossiga até através da Lima. Vai manter 500 pés até girar base. O Oscar Mike Yankee. Que Lima, mantenha-se a 1.000 pés até ingressar na final da pista 17. Este, que Zé Lima, mantenha-se a 1.000 pés até a final da 17. Tiago, que Oscar falou 07, partiu 4, cujo parte da bata, track de imediato. Algum menor que o Whisky autorizado de Tiago, no meu pé. Tiago, no meu pé, Whisky. Tem uma final 97 autorizada. Sete, final 97 autorizada aqui, Zé Lima. Não, pouso autorizado. Então, 97, vento no 50 grau 099. Sete, Lima. Quatro, Lima. Mar, sobre RMA 360. Ok, já consegui pegar RMA, lá fazer a 360, acho que é mais grande. Número 3, atingir a SEAS, emitir 360 pela esquerda, o número 10. Gente, na casa 360, pela esquerda, o número 10. Bom, 9199, está autorizado o final do procedimento LF, que foi pistão 0, que separa 2 no 10, alto eletrão 0 no 5, o reporte estabilizado. 3894, pouso autorizado pistão 0, vento no 50 graus, 099, Informação de tráfego, à esquerda 500 metros, COSC 76, 3 milhas aproximadamente, não interfere. 3, 2, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Final apitão seja autorizado, está valendo para o eixo livre. Está girando base e final para o 17, Oscar Mike. 7-0 mais. Reduzindo o gol, 9 na estrada. Só alguém confirma em 507? Está 7, está 500, a GL, partiu. Seguinte. Com o 9189. Com o 9189, chama Torre 18 dessa 9, por favor. 1895, obrigado, boa tarde. Confirmando 360 sobre esse água no meu pé. 360, pela esquerda, sobre esse água no meu pé, não é para aqui. A gente mantém um pairado subindo de mar, mais 2 minutos para lá ficar fogo, que foi no zero. O elevador agora está sem fogo pairado. Avião ativo, valeu. Fazer a 360 aqui, eu vou ficar mais quieto. Eu tenho a foto para o Pinone, só um 219. 219, obrigado. 19189, a sua? Mas escuta. 19189, Papa Romeu, ou seja, 19189, estou na foto fraca da esquerda, circo 76, aproximadamente 3 milhas da final da pista no sétimo, aguardando a autorização de pouso, da como número 2, não interfere, com autorizado, pista no 0, autorizado ponto, pista no zero, tem atração de queda, só 9189. Imagina que o plano mantém o final aguardando a autorização. Vai, vai, salada na rua, essa máquina aqui. Salvo, padrão, focando, fogo, controle. Solicita a descida para 1.507 para o regresso. Gente, autorizado descer para o Mini 510, voltando a 3015. Reporte ingressando no corredor alternado. Vou comparar, ingressando até lá, 510 autorizado, já estava marcado. tá bom, tá atrapalhando o som. Pegasus 19 está autorizado para o procedimento LSXV, pista 10, você para 2 no pé, altímetro 10, 15, reporta estabilizado. Pegasus para 2, 10, 15, reporta estabilizado na canal do X-Ray, da 10, da região alagem. Final, então, agora é o Guarani Cicalista. Guarani Cicalista, Sanji, pista no zero, 1.4 graus, 08. Repouso, Pedro. Portugal 022 is 1819, the Portugal 1 to 3 at 1. 1 to 0 this point, Portugal 0 to 2 Portugal 022, Elder contact on departure, climb to set level 390 via book of departure, Zipar transition. Please climb from level 390 via book of departure, Zipar transition, and Portugal 022 heavy. Boa tarde, essa é a identificação. Eu também chegar a ponto para o mesmo de voo 050, justo ao time entrando a 015. Charlie 143, controle Salvador, excelente, antecipação da sua via, chegada ao Golf, para o número de voo 060, ajuste o altímetro 10015. Vento 1, 50 graus, 079. Obrigado. 599, controle Salvador, está autorizado chegada ao MED 1, desça para o MED 080, ajuste ao altímetro 1005, acende 070. Contato radar 5612 milhas, sudeste de Salvador. Só me escuta? Me escuta, eu estou no As luzes de alerta estão ligadas? Aqui, as luzes de alerta estão ligadas. Gente. Gol 1645, redução de velocidade 2309. Redução para 0945. Só tem o Juliette Charles Lu, esse é para o nome 1500 pés, altímetro 1095. Portugal, Zulu, Tutu, contact now, resistente 126 decimal 85, e também 125 decimal 45, have a nice flight. 126 decimal 85, 125 decimal 45, Portugal, 082, muito obrigado. Papatão Juliette Charles Lu, troque código transfer para 0124. 0124? Afirmo. Para 4010, altímetro 0115. 4010, 15, gol 645. Qual seria a prioridade da presença da voadora de Paripe? Romano 045. Atualizado pro 050. Contra 5919, desça, falamos de voo 050. Voo 1645 está autorizado a final do procedimento de LF, que se chama 0, desça para 210, altimetrão no 015, retorno estabilizado. Ok, autorizado, procedimento, SB, reportamento estabilizado, deixamos para 210, 1025, voo 1645. Batendo antes do 1-0, eu chamo aqui 1-1-8, decimal, 9-5. O chanel 1-4-3, desce para 4-1-10. Altimetro 1-0, 1-5. Reparação para sequenciamento, convertida para o 020, limite para a radial 2903, Salvador. contato com o número. Estabilizado no localizador 1645. Chame o 118 decimal 95. 1895 1645. Chame o 143 para autorizado final do transferimento LSX3. Pistão 0 de separadores a 10, altimetro 1015, resposta estabilizada. 1015, reportará estabilizado na frente. 0099. Repouso pista 1045. 19, contato radar na decolagem. Sim, vou ver a seleção do 1. Transição ótima para o mesmo voo 340. Seu voo no Mótiva até o 340, 69, 19. Espera 5919 direita pro 070, vai passar o localizador, vamos ver se aqui não. Tá. Fecha 0919 direita pro 070, vai passar o localizador. Olha, 5919 para o localizador direita para o 110. Desce para 2 ou 10, está autorizado a final do transferimento LSX3, deixa eu levar. 2 para o localizador Romeu Eco-Índia, desça para o mesmo voo 050.